E aí, posso entrar? Pô, Fábio, entra aí. Passei pra ver como você tá. Você sumiu, irmão. Tô preocupado com você. É, tá embaçado, mas eu tô aí, mano. Firmou de volta. Não sei qual é que é, parece que o mal me atrai. Eu prometi pra mim mesmo ao crime nunca mais. Quantos manos daqui jaz da ignorância? Por tão pouco se foram ver. Nem todo ouro do mundo faz o homem feliz. O inferno Babilônia e sua meretriz não é o que eu quis pra me montar. Vender a minha alma na perdição me afoga. Quem dera eu no tempo do campão ou na mão da função ter dado uma sorte na vida, irmão. Tipo com a sete, sonho de Pelé. Mas vê como é que é, a vida me deu molé. Não fui destaque de TV na minha infância, sem o boi que os playboy tem. No crime uma aliança quase eterna, sonho de Robin Hood. Me perdoe, mãe, fiz o que pude. Pra ter um carro zero, dinheiro, conta bancária. Respeito o maior conceito, os mano lá da área. As ruas da Isa foi maior escola, infelizmente não deu pra ser jogador. Nem melhor aluno da escola, os mano que pensavam tipo assim. Mesmo fim, lágrimas pra mãe, pro pai, pra família, enfim. Restou a dor e a saudade, lembranças e os retratos. A ausência de um carinho, a falta de um abraço. Tem um lado bom e um ruim de intermédio. Sempre uns baratos pra te empurrar pro inferno. Tipo uns malucos que não tão nem aí. Mas tô aqui só de passagem. Desculpa aí, sangue bom. Quem dera eu ser o ator principal de Porfeu. Várias modelos só pagando um pau. Mó carnaval de silicone. Prefiro um de Borrone. Onde estiver, me honra a memória do meu tio Borrone. Sei que a vida foi difícil até aqui. O que semeei no passado ontem colhi. Tinha uns malucos atrás de mim. Me ligaram, eu tô esperto. Avisa o diabo que tão chegando perto. No ódio incontrolável, ou é ele ou eu. A lei do morro me protege, a mente é pura febre. Mas se eu voltar, prometo que eu paro. Largo a cocaína, o uísque e o cigarro. Esqueço a balada, vendo minha quadrada. Ao crime nunca mais, aí vai na calma. Eu tô ligado, Deus não falha, mas sou falho. O caminho da felicidade não é um atalho. Mas a vida é mesmo assim, diz pra mim qual a regra. É só eu e Deus por mim, se é o fim aí já era. O inimigo assiste mãe, pai desconsolado. Sofrimento dos irmãos que correram lado a lado. Cansei de ver os mano num veneno acabar com os parceiros. Por merreque, por dinheiro. Vários tinham tudo pra vencer, ser alguém. Mas o final é trágico, ai. Disso eu sei. Suicídio coletivo, fim de tudo quanto é sonho. O inimigo rouba a alma, no fogo joga os sonhos. Mas aí, o que eu tô fazendo aqui de quebrada? A luz da lua com a minha arma carregada. De tocar no ST e o ódio no olhar. Antes ele do que eu, cê é comigo, qual que pá? Logo eu que tava pampa, longe dessas treta. Firmão fazendo um som, curtindo o amor da minha preta. Ninguém vai me impedir por nada de ser feliz. Não foi o homem que criou, soprou ar no meu nariz. Se eu trombo esse maluco, é sem boi, vai ser aquilo. Ninguém vai me impedir de assistir nascer meu filho. Se eu vou ser um bom pai, só o tempo vai dizer. Mas o que vão dizer quando ele crescer? Amarga a minha ausência como na minha adolescência. Não dá pra entender, irmão. Paciência, eu fui mais um da ST. Que na vida não deu sorte pra ele não se envolver na vida. Ser firme e forte, às vezes não dá pra entender, mas aí vê. Na vida ninguém quer perder, nem padecer. Eu tô a pampa disso tudo. Alguém fala comigo, sei. Meu próprio eu é meu maior inimigo. Se é disso que eu preciso pra continuar vivo, então vai. Não deixe que ninguém suba seu gás. A depressão é o pior par do que eu carrego. Não me senti feliz, nem preenchi meu ego. Tem mano que a maldade tá no sangue e resolve. Depois pega uns papel e umas doses. Sem remorso, o destino empurra ao próximo. Até que Lucifer quebre todos os seus ossos. Mas aí, afinal, qual será o fim da vida? Sodoma, Gomorra, a glória, as tribulações da vida. Mas aí, Vasco, pra mim não tem mais jeito não. É isso, minha missão, mano, é essa aqui mesmo. Fala assim, não, irmão. Chegar a minha hora. Aí, que é isso. Lembra da passagem do filho pródigo? Aí, você não dá canseira de Jesus não, irmão. Ele te espera de braços abertos. Vai lá, irmão. Deixa tudo esse negócio de lado. Denuncia o crime. Volta pra igreja, irmão. A mensagem é essa que eu vim te trazer, irmão. Jesus sim. Aí, valeu mesmo pela força. É bom saber que tem uns irmãos tipo você aí que não olha pras manchas no passado de um homem, moro. Deus é bom mesmo. Depois de tudo que eu fiz, eu tô tendo uma segunda chance pra reparar meus erros. Mas aí, vai na fé, irmão.